mata, campos florido, volte cantar passarinho. Vai embora, por favor, pode me deixar sozinho, ai, ai. O meu mundo de bonança transformou-se em tempestade. Também sou pássaro triste no meu ninho de saudade, ai, ai. Se eu tivesse o poder de retornar ao passado, eu seria bem feliz tendo ela ao meu lado, ai, ai. O querer não é poder, sei que ela sofre também. Embora estejas vivendo nos braços de outro alguém, ai, ai. De ser feliz nesta vida, porque perdi para sempre o amor da mulher querida, ai, ai. Coração, não sofra tanto, bater assim não convém. Aprendeu a ser amoroso, aprenda a esquecer também, ai, ai. Clube do Caipirão. Que senti sem seu perfume o feitiço do amor. Finalmente eu encontrei uma rosa diferente. Se eu pudesse eu levaria pra ser minha eternamente. Você sozinha, porque não tenho certeza se pensas em ser só minha. Meu bem, vou lhe perguntar e quero a sua resposta. Pergunte ao seu coração. De quem é que você gosta?

fiz nada pra ninguém. Pra ser tanto sofredor, vou acabar com essa tristeza e a saudade que chegou. Vou romper essa barreira que o destino me cercou. Onde a Rosa está morando, é pra lá que eu também vou. Sucesso em Depois que a Rosa Mudou, clássico da música sertaneja com Serrinha e Caboclinho. Antes tivemos Arroz com Galinha com Zé do Cedro e João do Pinho e O Rancho de Saudade com Leôncio e Leonel, raridade, gravação de 1962. É o Clube do Caipirão defendendo a tradição da nossa canção cabocla. Clube do Caipirão é tradição caipira. Aqui é uma moda na sequência da outra. Vamos para mais um intervalo? Não sai daí que é rapidinho. Você está ouvindo o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. Estamos apresentando o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. É o Clube do Caipirão, produzido para você que gosta de moda boa, preserva a tradição e é apaixonado pela cultura brasileira. Música caipira o tempo todo. Clube do Caipirão. Vamos que vamos, Luquinha. Se não dá tempo, tem mais sucesso pra gente ouvir. No Jeito, Rancho Triste com Palmeira e Luizinho. Meu coração não resiste, o meu rancho ficou triste com a falta da velhinha. Porque seu moço, eu vivia satisfeito e guardo todo o respeito por minha boa mãezinha. Saía pra fazer uma viagem, ela fazia bagagem e a matula pra eu levar. Enquanto eu ia pela estrada viajando, ela ficava rezando, até veio retornar. Lembrança, só ficou aquele banquinho que eu fiz com todo carinho pra minha velha sentar. E quando eu olho lá na prensa de farinha, mas me lembro da velhinha que a saudade a me apertar. Agora eu saio pra transportar a boiada, vou devagar nas estradas, sem ter pressa pra voltar. Porque seu moço, já não tenho a mãe querida, que era toda a minha vida, no ranchinho a me esperar. Clube do Caipirão. Música. passarinho pra voar depressa e te visitar. Na tua janela fazer o meu ninho, cantar da alvorada pra te despertar. Eu quisera ser o pranto que chora, rolar no teu rosto e morrer no teu seio. Com esta aventura muito curta embora, recompensaria o meu desvaneio. Eu quisera ser teu branco lencinho que passas na boca tirando o carmim, e junto aos teus lábios suplicar baixinho, pedindo que nunca esqueças de mim. Eu quisera ser o clarão do luar que entra nas frestas da tua janela, e junto a teu leito poder te abraçar, dizer que te quero, querida donzela. Eu quisera ser as águas do rio que lava tuas vestes com tanto carinho, que quando é calor te faz sentir frio, molhando com graça teu lindo corpinho. Eu quisera ser tua alma querida, pertencer a ti e tu me pertencer, unidos num laço de amor e de vida, vivermos juntinho e juntinhos morrer. Clube do Caipirão. Na barranca do Rio Pardo fiz um rancho com taquara, derrubei a capoeira e pus fogo nas coivaras. Eu passo horas pescando nas noites de luas claras. A gente avista distante lá no meio da vazante, roubando de capivara. Dourado é peixe bravo pra gente pescar de vara. Eu gosto de tarrafiar onde tem as pia para. A varana também cai na rede do piraquá. Só pego peixe graúdo, pescar os peixes miúdos é uma coisa muito rara. Meu remo é de Guatambu, varejão de Guaiçara. Canoa fiz de paineira, que não é madeira cara. Remando contra a maré, as águas do rio separam. No balanço da canoa, eu vou sentado na proa, pescando peixe taiguara. Lá no remanso do rio, onde a correnteza para, pra pegar peixe na sonda, o anzol a gente prepara. A vida do pirangueiro com nada não se compara. Quando vai escurecendo, é bonito ficar vendo aquele bando de arara. Cabeceira! É o os Indião, Cacique Pajé, os Reis da Chibatá, de 1983, Piraquara. Antes tivemos Laços de Amor com Canário e Passarinho e o Rancho Triste com Palmeira, Luizinho e Zezinha, de 1952. Você está fazendo uma viagem pela história da nossa música sertaneja. Clube do Caipirão. A Juju já tá tomando um tereré. Ô, Juju, depois traz um golinho aqui, viu? É verdade. Isso. Pronto? Ah, tá. Então, beleza. Traz aqui, então. Faz favor. Aí, ó. Pode chegar aqui perto. Peraí. Expõe perto do microfone pra todo mundo escutar o barulho. Aí, Juju. O tereré é sempre bem-vindo também, né? Apreciado em todo o Brasil. Outros tomam chimarrão. Gostou? Outros tomam tereré. A gente toma um tereré porque aqui faz muito calor, né? Estado de São Paulo. É verdade. É, companheiro. Mas lá no estado do Mato Grosso e Rio Grande do Sul, Paraná, tem muita gauchada aí que aprecia um chimarrão. Ah, é? É verdade. É, pode estar o calor que for, toma um chimarrão. Isso é cultural. E a gente aprecia um tereré. Quando esfria um pouco, nós tomamos um chimarrão, né, Zé? Vai de estipe, rapaz. Isso, tomar um tereré aqui gostoso, escutando moda sertaneja. Quais assim? Tem mais moda no jeito. Dá tempo, Luquinha? Dá tempo, né? Mais sucesso? Vamos ouvir Cadeira Vazia com João Mulato e Douradinho. Com essa viola no peito, garanto meu dia a dia. Ela inspira meus versos, junto vem a melodia. Quando eu chego no pagode, tomo conta da folia. Quem não tem jeito pra coisa, é de longe que espia. Vejo todo concorrente da maneira que ele cria, fazendo versinhos fracos pra ouvir da alergia. Eu respeito os meus fãs que são minha garantia. Eu só gravo nos meus discos modas que têm serventia. Coisas que de ruim não tem quantia, rodas que tem duas linhas e um refrão que dá agonia. Agulha e rosca no disco e não explica o que diria. No final é mais comprido do que a estrada Rio Bahia. Deixo a cantoria, ó meu Deus, aqui na terra tá um clima de guerra fria. Vem daqui um milhão de anos, não aparece outra magia. Meu mito descansa em paz, a cadeira está vazia. Clube do Caipirão é a nossa história resumida em músicas. Se decidiu, ela sentido meu mal. Vou dizer que a quero muito, vou declarar de afinal. E partiu, era de noite, inquieto, meio arredio. Foi ao circo tiritando, pois fazia muito frio. Mas ao chegar lá no largo, chorou por tudo que viu. O circo havia partido e o barco estava vazio. Saudade ficou com ele, na praça ficou saudade. Saudade da noite amiga e nas ruas da cidade. De noite o pobre rapaz sempre escuta castanholas e chora desesperado, sofrendo ninguém consola. E chora desesperado, Clube do Caipirão. Viola que chora acendida nas mãos de quem sabe. O gosto que tem o desprezo de um grande amor. Viola que chora expulsando a dor que me invade. Pra eu ser perante a plateia um feliz cantador. Viola que chora sentindo a dor do seu dono. É viva, tem vida, tem alma e sente paixão. Por isso já fez no meu peito seu eterno trono. Viola é a vizinha mais perto do meu coração. Viola sublime, viola, minha grande amiga. Eu vou esquecer para sempre quem me esquecer. Viola, com você nos braços, a vida é mais linda. Viola, esse mundo foi feito pra você. Viola sublime, viola, minha grande amiga. Eu vou esquecer para sempre quem me esquecer. Viola, com você nos braços, a vida é mais linda. Viola, esse mundo foi feito pra você. Ronaldo Viola e João Carvalho, Viola Viva, de 1989. Antes tivemos Feitiço Espanhol com Zilo e Zalo, de 1971, e Cadeira Vazia com João Mulato e Douradinho, de 1998.